O mundo tá vivendo a sombra da dor. O amor já era, que nada negou. E mó calor, o sol arrasa. E a chuva quando vem, leva embora as casas. Mesma fita, São Paulo, Brooklyn, Berlim, Kingston, cidade do México, Pequim. Os menor a milhão na contenção de fura. MS-13 mete medo, trute a larrura. Rota FBI, CIA e AKGB, Al-Qaeda e Yakuza, FARC e PCC. Guerra aqui, guerra ali, e um povo a sofrer. Brasil sem miséria, piada na TV. Super vilão, anda a milhão com os irmão. Bombeta na cabeça, cigarro na mão. Pique marrudão, mas humildão, eu quero a paz. Mas pra alcançar tem que lutar, fugir jamais. Isso é corrido, tanto faz, é tudo um jogo. Eles gostam de ver o circo pegar fogo. Na novela é da hora ver ladrão matar o refém. Mas na vida é muito ruim quando seu filho mata alguém. População movida a putaria e terror. A mídia prende o pobre na tela igual um robô. Anos 80 os punk, anos 90 as gangue. 2013 na África, lança-me seu Itan. Só tem terror, só tem horror, cadê o amor? O mundo tá vivendo a sombra da dor. Crianças morrendo, tá tudo errado. Olha a bomba branca e meio ao fogo cruzado. Só tem terror, só tem horror, cadê o amor? O mundo tá vivendo a sombra da dor. Crianças morrendo, tá tudo errado. Olha a bomba branca e meio ao fogo cruzado. Da ocupação do Complexo do Alemão, as atenções se voltam agora para a Rocinha, que é a maior comunidade da América Latina e fica na zona sul do Rio de Janeiro. A rede terrorista Al-Qaeda reconheceu hoje que Osama Bin Laden foi morto e fez ameaças aos Estados Unidos. No momento é a dor que tá movendo o mundo, mas não move nós, revolucionários, vagabundos. Favelado, guerrilheiro, pode marcar na lista. Pensamento lógico, guevarista. Na pista, no morro, morte, assalto. Mãos algemadas, corpos no asfalto. A gente pensa em ver um mundo diferente. E de repente acontecem coisas que acabam com a gente. Terror nas escolas, não parece passageiro. Parquinhos dominados por nóias o dia inteiro. Marido que mata mulher, mulher mata marido. Nenéns abandonados, crianças torturadas em castigo. Na África é a miséria que tá matando. E você ainda me pergunta qual que é o que tá pegando. Os mando lutando pra ser alguém na vida. Faz um trampo, faz um bico, uma renda mantida. Uma ferida no peito, um pai que abandonou. Uma mãe, uma criança num barraco velho. O bang tá feio, o chicote tá estralando. Tá até parecendo que o Vietnã tá voltando. E os vermes que pagam de donos da terra. Dizem que querem trazer paz, mas não, só tão trazendo guerra. E nós se ferra com os gambé enquadrando na quebrada. Um soco na barriga, pique coronhada. Vai, vai, vai, vai, encosta, encosta, encosta, encosta. Só tem terror, só tem horror, cadê o amor? O mundo tá vivendo a sombra da dor. Crianças morrendo, tá tudo errado. Olha a bomba branca e meio ao fogo cruzado. Só tem terror, só tem horror, cadê o amor? O mundo tá vivendo a sombra da dor. Crianças morrendo, tá tudo errado. Olha a bomba branca e meio ao fogo cruzado.